esse saco cheio de tantas brigas. Sempre as mesmas coisas, envolve suas amigas, dizendo besteiras, palavras sem nexo. Que eu sou um vagabundo e que eu não presto. Mas olha quanto tempo que a gente tá junto. Nem eu mais me lembro que aproximou nossos mundos tão diferentes. E hoje são tão iguais. Do seu lado eu não quero sair nunca mais. A minha paz se vai a cada discussão. Sair para o rolê sem poder te dar a mão. Queria poder estar sempre bem contigo, ser mais que um namorado, ser seu melhor amigo. Chorando escondido todo dia no banho. O meu amor por ti, sabe, hoje não tem tamanho. Sabendo que nossa história foi Deus quem fez, eu quero te beijar como se fosse a primeira vez. Hoje estou assim, pensando em nós. Que esse amor fale mais alto do que minha voz. É esse tempo que só tem nos machucado. Você sabe, o meu lugar é do seu lado. Fale mais alto do que minha voz. É esse tempo que só tem nos machucado. Você sabe, o meu lugar é do seu lado. Eu cansei de te dar desculpa. E você vem e diz que é só minha culpa. Só quero ouvir sua voz dizendo que tá tudo bem. Então que seja nós e do céu vem o amém. Transmite esse calor até no seu olhar. Respiro fundo, difícil de controlar. Cada desejo é um encanto por cada atitude. Quanto mais te vejo, mais te amo. Por favor, não mude esse seu jeito meigo de esconder que está triste. Chorando em nosso quarto, lembrando das nossas crises. Vira a noite sem dormir, pensando na gente. Sonhando com amor antigo, possa voltar no presente. Não entende da carente, precisa de carinho. Então vem cá, não vou ver esse filme sozinho. Tu me pergunta se é pra sempre o amor que eu almejo. Eu te respondo só com beijos. Hoje estou assim, pensando em nós. Que esse amor fale mais alto do que minha voz. É esse tempo que só tem nos machucado. Você sabe, o meu lugar é do seu lado. Hoje estou assim, pensando em nós. Que esse amor fale mais alto do que minha voz. É esse tempo que só tem nos machucado. Você sabe, o meu lugar é do seu lado.